feito no meu peito bloqueio, mas quando deito não fecho os olhos. Só eu e a minha cabeça sós. Yeah. Eu odeio quando me vejo ao espelho, ao primeiro day que passei, deixei que não dei o meu melhor. Eu devia ter dado o melhor. Porque dói. Banda sonora da sua quarta-feira. Olho para mim aqui a fazer contas à vida, que é quarta-feira aqui na RDP Internacional. São 7h51, quase 52, e está na hora daquele momento para descontrair. Espero que tenha aí o seu café também, porque agora é para relaxar. Ao som do Portugalex com António Machado e Manuel Marques. Andou a circular nas redes sociais uma fotografia que mostra que o screensaver do computador de André Ventura no Parlamento é uma imagem de Maria, não a Vieira, mas a Nossa Senhora. O líder do Chega já reagiu. Sim, estava a fazer uma reunião Zoom com a Nossa Senhora, mas há problema. Alexandre Salmado pode falar com Jesus e eu não posso falar com Maria, era o que faltava. Ainda por cima, como já vos disse, eu fui escolhido por Deus para salvar Portugal, de maneiras que há coisas que é preciso combinar, ok? E o Chega vai organizar o seu próprio festival de verão. Chama-se Chega Fest, vai decorrer na Batalha de 29 a 31 de julho e não vai contar de certeza com a presença dos Gypsy Kings. O cabeça de cartaz, que era Ivo Lucas, cancelou a sua participação quando soube da ligação do evento ao Chega, mas os organizadores garantem que vão ter atuações muito melhores, como por exemplo a de Maria Vieira a fazer a sua imitação de Marilyn Monroe. O Chega Fest vai ser muito melhor que a Festa do Avante. Porque não vamos ter de apanhar com o Janita Salomé, nem de com workshops de compostagem ou lá o que é. Porra! E mais, vamos defender a castração química de quem vai para festivais de música com t-shirts do Che Guevara e aqueles lenços tipo Yasser Arafat. Porra! Apareçam, meus queridos. Vai lá estar o DJ RSI, Rendimento Social de Inserção. O brutal aumento de número de casos de Covid poderá levar a um retrocesso nas medidas de contenção, nomeadamente a utilização de máscaras em interiores. A Direção-Geral de Saúde está a pensar pedir ao Rodrigo Guedes de Carvalho que volte a dar sermões e a contar histórias com ursinhos a quem não tem cuidado nenhum. Seus ursinhos distraídos aos vossos avós, foi pedido que fossem para a guerra. A vocês pedem-vos que não andem a lamber os botões dos elevadores. Tenham noção. Para acalmar a Joana Amaral Dias e os seus amigos negacionistas, a Direção-Geral de Saúde poderá ainda pedir a ajuda do Kim Barreiros. Pelo menos foi o que o cantor adiantou ao Portugalex. É verdade. Poderam para participar numa campanha de sensibilização da DGS com a versão da minha garagem e da vizinha. Vai ser qualquer coisa como isto. Ponho a máscara, tiro a máscara, a hora que eu quiser. Ou Joana Amaral Dias, que é a doçora da mulher. É divertido. Muito bem, o Portugalex com António Machado e Manuel Marques, que regressam amanhã, mais ou menos à mesma hora, para lhe trazer mais um momento de humor para descontrair. O Portugalex fica disponível também em podcast na RTP Play. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. À hora certa, há notícias em simultâneo com a Antena 1. Já faltam menos de 5 minutos. Vamos a isso.

96.2. La FM en couleur. Vai uscire che mi guarda da vicina, non è di vento ma non sai che sarà servino, strassa o servina, non sei ma ci comida faccerà, è perché gli occhi alla visita in certezza, a punto che sono un frate che non conosce mai, può sentire già una bella sorpresa, che a prendi poi svegli un uomo a scusare, che vuoi che dico? Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil. Plein les oreilles, plein les oreilles. Yeah. Mas nunca te deixei amar.

Muito bom dia, amigos da Rádio Arc-en-Ciel. E hoje, quarta-feira, 18 de maio de 2022... E é com Portugal em Festa que se começa bem o dia. Teu sabor na minha pele, e apagar. Isto tudo na boa música e da boa disposição. Até o meio-dia. Coração quer ter os lábios de mel. A melhor música portuguesa, brasileira e nem só. Espero estar tudo bem por aí, onde estiver. E que continue a cuidar de vocês. Depois de ter ouvido aquele grande artista Jorge Ferreira, que esteve a semana passada em Tours, vamos lá entrar com este calor, com novos, só com novos trabalhos, só para começar um dia com Bombocas, Maldito Beijo, e depois seguimos com Dani Rodrigues, Mulher Bonita. As mulheres são todas bonitas. Ninguém tem. ninguém tem. Mais um novo trabalho de quem? De Beatriz. Beijinhos do amor. Mais um novo trabalho de João Quintino, que és tu e quero eu. Ai, ai, ai, ai, esta noite é que vai ser, tudo isso vamos fazer. Ai, ai, ai, ai. Eu tenho uma namorada que é muito descarada, jura que gosta de mim. Mas eu entro no seu jogo, ela é Mário. te dou quando eu quiser. Tu andas, me deixa louco. Tu em queres e não é pouco. Uma noite de prazer. Queres tu e quero eu. Ai, ai, ai, ai. Tu és minha e eu sou teu. Ai, ai, ai, ai. Quero eu, queres tu. Ai, ai, ai, ai. Esta noite é que vai ser. Por isso vamos fazer. Ai, ai, ai, ai. Queres tu e quero eu. Ai, ai, ai, ai. Tu és minha e eu sou teu. Namorada, diz que é muito envergonhada, mas não tem vergonha, não. Faz-se muito de santinha, mas aquela cabecinha está louca de paixão. Quando eu lhe peço um beijinho, ela diz-me bem baixinho, só te dou quando eu quiser. Tu andas, me deixa louco, tu em queres e não é pouco, uma noite de prazer, queres tu e quero eu. Ai, ai, ai, ai. Minha, eu sou teu. Ai, ai, ai, ai. Quero eu, queres tu. Ai, ai, ai, ai. Esta noite é que vai ser. Por isso vamos fazer. Ai, ai, ai, ai. Queres tu, quero eu. Ai, ai, ai, ai. Tu és minha, eu sou teu. Ai, ai, ai, ai. Quero eu, queres tu. Ai, ai, ai, ai. Esta noite é que vai ser. Por isso vamos fazer. Ai, ai, ai, ai.

jeito, de tudo tenho feito e até já ganhei muitas paixões. Mulheres de todo lado, de pobre e todo estado, queriam o melhor para os seus motores. E eu tratava delas e das suas velas, algumas traziam até tratores. Mas um dia a minha ex-mulher entrou, recordei por seu carteiro me trocou e pediu para me ver o Chevrolet. E eu tive de dizer: esse meu carro precisa dar nos pneus, os teus airbags já parecem dois trapos. Carro de escape é como um preto, como um breu. Leva-te o carro para se gata do adeus. O teu programa já vi que está impedido. Dá-me a saber que já nem mudas um óleo. Ainda bem que agora isso não é meu. Leva o teu carro para a sucata do Abreu. Vai dar amor, podes tirar a roupa porque está calor. E de repente ela chegou, corpo sensual e todo mundo parou. E a dançar toda a noite ali, e bem no ouvido eu disse-lhe assim: morena, morena, neste futuro eu vou te amar. E vamos lá mudar com totalmente ritmo. Vamos lá com Carla Bundi. Já é de manhã. Fico sem jeito, que homem perfeito. Quando tu me olhas assim, parece que karma acalma minha alma. Convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito. Não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados. Ter uma noite de prazer. Já é de manhã, o rádio vou ligar. Com os pés descalços, caminho na areia entre o sol e o mar. Vem me abraçar, sabe sempre bem. É como o café da manhã. Quando tu me olhas assim, parece que karma acalma minha alma. Convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito. Não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados. Ter uma noite de prazer. Já é de manhã, caminho na areia entre o sol e o mar. seguimos agora com quem? Sónia Costa. Não consigo dominar este estado de ansiedade, a pressa de chegar para não chegar. Só quero quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque eu só quero quem eu nunca vi. Tu estás livre e eu estou livre, uma noite para passar, porque não vamos unidos, porque não vamos ficar na aventura sentidos. Vem que o amor não é o tempo, nem é o tempo que o faz. Vem que o amor é o juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é paga, o corpo é paga, deixa-o pagar, deixa-o pagar, se tu estás a gostar. Quando a cabeça não se liberta das frustrações e inibições, toda essa força que se aperta, o corpo é que sofre as privações, mutilações. Amor. E enquanto a banda tocava, meu coração louco por ela gelou. Era uma morena gostosa, pedi para dançar e ela disse que sim. Encostadinhos ficámos e o povo na festa cantava assim. E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom. Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e chamei-a de amor. E o povo a cantar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a dançar, dá-lhe, dá-lhe que é bom. E o povo a pedir, dá-lhe, dá-lhe que é bom. Dá-lhe com carinho, dá-lhe um beijinho e

ficamos sem que o Rubén Rodrigues, com a minha hortaliça, e seguido agora a Vida Linda. Vamos lá, o meu amigo Lourenço, que eu sei que ele está apaixonado por Rosinda Panacova, com Linda Neto, desgarrada de casamento. Boa noite, meu amigo, que a noite vai animada. Quero ver Ia ser uma maravilha.

IST 45 Plomberie à Olivet, ALM Rénov et Déco à Sémois, Acerbis Rénovation à Orléans, DS Ravalement à La Chapelle Saint-Mémin, URL AMD à Orléans. Muito obrigada, un grand merci. Vamos lá passar a música romântica e mais outra dedicatória da parte de mon ami Rosy por Manuela, sans oublier Nicole et l'animateur. E vamos lá com a minha Lisboa, Tony Careira. Quando vem cedo e o elétrico está a chegar e o perfume a castanha já paira no ar. São tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com o lenço à janela. Partida, sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Grande aplauso para a Romana. Olhando para o teto, eu vejo a noite a cair. E em Alfama, o faro já se faz ouvir. Tantas vezes canta. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar a janela. E cada dia sinto amor e alegria que me faz reinar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar à minha Lisboa. Quero ver toda a gente com essas mãozinhas aí. Lindo! Lindo! A minha Lisboa está cada vez mais bela. Seguimos agora com Nel Silva e Cristiana, diz-me diante dela. Dizes que vives pensando somente em fazer-me feliz e que darias a vida se fosse preciso por mim. Que não estou a teu lado, as coisas não têm valor. Que não sabes bem que por ti tem minha forma de ser. E te disse muitas coisas que nunca devia dizer. Que não sou mais que o reflexo daquele que tu queres ver. E ao meu lado terás tudo quanto queiras ter. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro.

lasciare il luogo. Ficamos sempre na música romântica. Vamos lá com o Tony Carreira ao vivo aqui no Zenith de Orleans. E foi pedido da minha amiga Manuela para sua amiga Rosi, para sua amiga Purina, sem esquecer o animador. E vamos lá então com o resto. vamos lá, outra dedicatória. E é da parte da Rosa Maria, para a família Pacheco, para a família Ideal, sem esquecer o Ronaldo. E animadores da rádio. Então ela pediu uma música do Marco Polo com as orações da Nossa Senhora de Fátima, mas não a tenho hoje. Vamos lá então com a música sempre do Marco Polo, O Que Fazes Esta Noite? Responde de uma vez, por favor, o que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. Teu telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tens saudades de amar. Sorrindo os bons velhos tempos. Ai, ai, ai, ai. E de madrugada morrer nos teus braços. Ai, ai, amor. O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez, por favor. Vou sair contigo. Contar as horas. Ai, ai, ai, ai. E de madrugada morrer nos teus braços. Ai, ai, amor. O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez, por favor. Vou bailar contigo pela noite dentro. Ai, ai, ai, ai. Recordar sorrindo os bons velhos tempos. Fazes? Responde de uma vez, por favor. O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar. Teu telefone não responde. Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá em baixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima, vamos lá mudar um bocado o ritmo, vamos lá com o Jorge Pereira, tiro-liro-liro, juntar a minha maneira. Esquina a tocar a concertina e a dançar. Versão rap. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidão. So let's get it on. Ain't gon' keep this party rockin' till the break of dawn. Ain't nobody going home till three in the morning. Ain't gon' keep this party rockin' till the break of dawn. Live life, enjoy, keep your morals and values. Think twice, good boy, no matter what they would tell ya. It'll always be a struggle, but we fight right through. No matter what we have to juggle, man, we just like you. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o a dançar o solidão. Juntar as dois da esquina, a tocar a concertina e a dançar o solidão. Lá em cima está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Gosto muito deste nosso tiro-lino. Gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-lino, gosto dele, verde e arco. Brincadeira que o cavaco fica lá com a madeira. So let's get it on. Ain't gon' keep this party rockin' till the break of dawn. Ain't nobody going home till three in the morning. Ain't gon' keep this party rockin' till the break of dawn. Money makes money, that's the way it is. You see the poor get poorer while the rich get rich. But I'm just forgetting who I am for a while and a while. Lá em cima está aquilo que trabalha, cá em baixo está aquilo que não. Lá em cima está aquilo que trabalha, cá em baixo está aquilo que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo carro velho tem que estirar. Lá em cima o João tem carro novo, cá em baixo carro velho tem que estirar. Carro velho anda sempre até levado, carro novo é encostado, sem dinheiro para gasolina. Carro velho anda sempre até levado, carro novo é encostado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto de teu ver a brincadeira com o cavaco, fico lá com a madeira. Let's get it on. Ain't gon' keep this party rockin' till the break of dawn. Ain't nobody going home till three in the morning. Ain't gon' keep this party rockin' till the break of dawn. To the powers of the world who are solid to the girls. Give a choice to the boys, let them shower in the pearls. Respect, heart, and some might for your people. Will reflect all of the dark, shed the light on your evil. Lá em cima há governo que tem tudo. Cá embaixo é povo que não tem nada. Lá em cima há governo que tem tudo. Cá embaixo é povo que não tem nada. Deve ser governo que é galhado e barrigudo, precisa vou enxada. Deve ser um governo que absurdo, com galhado e barrigudo, precisa vou enxada. Gosto muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto de teu verreado, brincadeira que acabar fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tirolino, gosto muito desta nossa brincadeira. Tirolino, gosto de teu verreado, brincadeira que acabar fica lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tirolino. vamos lá com outra dedicatória. Da parte da Sónia Leal, para José Leal e animadores e auditórios da rádio. Então ela pediu uma canção, a música de José Amar, mas não a tenho cá hoje, peço desculpa. Vamos lá então com Alex Navarro, José Leal, as mulheres são mais bonitas. Com muita paixão, dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. As mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres estão mais bonitas. São atrevidas, da sua inteligência também. As mulheres são a nossa vida e são mais bonitas se as tratarem bem. Dedicadas e poderosas, fazem tudo para agradar. As mulheres são mais vaidosas, mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres estão mais bonitas. Mas a beleza está no seu olhar. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. Por isso eu digo, as mulheres estão mais bonitas. E todos dizem, as mulheres estão mais bonitas. Elas são a luz e o amor das nossas vidas. E o mundo diz que as mulheres são mais bonitas. E vamos lá dar um pulinho até o Brasil. Com a Cássio só na cama. É sem amor, é só cama. A gente se beija, a gente se deseja. Se quer, se gosta, mas não se ama. A gente combinou. É sem amor, é só cama. Fazemos de tudo que o amor permite. Até passamos além do limite. Sem ciúme, sem drama, sem crise. Essa é a maneira que a gente escolheu. Essa é a forma que você é minha e que eu sou seu. A gente se beija, a gente se deseja. Se quer, se gosta, mas não se ama. A gente combinou. É sem amor, é só cama. A gente se beija, a gente se deseja. Se gosta, mas não se ama. A gente combinou. É sem gosta, mas não se ama. A gente combinou, é sem amor, é só cama. Fazemos de tudo que o amor permite, até passamos além do limite. Sem ciúme, sem drama, sem crise. Yeah, yeah. Esse é o jeito que a gente se quer. A gente se beija, a gente se deseja, se quer, se gosta, mas não se ama. A gente combinou, é sem amor, é só cama. A gente se beija, a gente se deseja, se quer, se gosta, mas não se ama. A gente combinou, é sem amor, é só cama. A gente combinou. É sem amor, é só cama. A gente combinou. É sem amor, é só cama. Ficamos sempre no Brasil, mais outra dedicatória. É da parte do meu amigo Christopher, para toda a equipa do Jandira, para todos os pessoal da Luim, da Vila Verde. E sem esquecer o animador, vamos lá com Borboletas, Vítor e Leo. Amar assim, figura tão bonita, mais um ovo infinito parecido. Um borboleta de jardim. Agora você volta. E balança o meu sentir por outro alguém. Dividida entre dois mundos, sei que estou amando, mas ainda não cheguei. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tenta provar. Já não passa, você diz que não tem graça. Amar assim foi tudo tão bonito. São Paulo. Agora você volta. Dirigida entre dois mundos. Sai do seu São Paulo. Sem dizer o que mudou. Mas nada está igual. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica lá. Você tenta provar que tudo em nós morreu. O planeta sempre volta e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou. Mais outra dedicatória, mas desde já queria pedir desculpa, temos um problema no computador.

mais outra dedicatória, a última de hoje. Minha da parte do Jerome para a sua mãe, sem esquecer o animador. Então não tinha pedido outra música, mas não a tenho. Peço desculpa. Procurei lá. Mas vamos lá comer o Freitas, é gosto. Comigo a saudade e uma grandeza sem igual. Eu como todo imigrante, sonho um dia a casa volta. Para abraçar os que amo, minha família, minha terra, meu lar. Todos os anos em agosto, eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Acendemos a fogueira, sentados a contar histórias da nossa infância e tudo mais. Muitas vezes sem ter o que comer, mesmo assim é que com demais. Todos pensam que é fácil, nem imagino o tão difícil que é. Todos os anos em agosto, eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Todo imigrante sonho um dia a casa voltar. Para abraçar os que amo, minha família, minha terra, meu lar. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Tenho em minha lembrança da minha terra natal. Todos os anos em agosto eu regresso a Portugal. Ficamos sempre com Miro Freitas, meio-dia certinhos aqui nas antenas da Rádio Arconcel, e chegou a hora de me despedir a vocês. Eu dava tudo para saber se hoje tem alguém com ela. Se soubesse, já podia dizer. Peço desculpas para dedicatórias que não foram dadas, outras que as canções que não foram certas, mas não tem culpa. Temos um problema com os computadores. Mas tudo se resolve, tudo vai entrar em ordem. Venha ter comigo, até pago por isso, preciso de saber. E pois é, Portugal em Festas acaba por hoje, mas torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. Eu, para mim, foi um imenso orgulho estar aqui com vocês, um imenso prazer. Cuidem de vocês, sempre, sempre. Se alguém souber dela, diga-me, por favor. Portem-se bem daqui lá. Tchau, tchau. A mulher que eu perdi. E até quarta-feira. Será que ela já tem outro? E se esqueceu de mim? Onde andará o meu maior amor? Se alguém souber dela, sabe amar, quem sabe respeitar. Aquele que insiste em sorrir para quem não quis. Foi pensando em ti que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em ti que engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão de que tu eras minha. Era eu quem mentia para mim. Pensando em ti, que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Foi pensando em ti, que engoli o orgulho que eu tinha, na ilusão de que tu eras minha. Era eu quem mentia para mim. O secretário-geral da ONU defende uma aposta urgente nas energias renováveis. O sistema energético global está danificado e está a aproximar-nos da catástrofe climática. Os combustíveis fósseis são um beco sem saída do ponto de vista ambiental e económico. A guerra na Ucrânia e os efeitos imediatos que têm tido nos preços da energia são mais uma chamada de atenção. O único futuro sustentável é um futuro renovável. Temos de acabar com a poluição dos combustíveis fósseis e acelerar a transição para as energias renováveis antes que incineremos a nossa única casa. O tempo está a acabar-se. António Guterres, durante a apresentação do relatório do clima de 2021 da Organização Meteorológica Mundial, secretário-geral das Nações Unidas, afirma que a humanidade está a fracassar no combate às alterações climáticas. Imparável, a taxa de inflação bateu um novo recorde na União Europeia. Em abril, a subida dos preços ultrapassou a barreira dos 8%. O Eurostat revela que, em concreto, a inflação foi de 8,1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Uma grande alegria. É desta forma que Marcelo Rebelo de Sousa caracteriza a presença em Timor-Leste entre quinta-feira e domingo. O presidente português vai fazer uma espécie de 2 em 1, participa nas comemorações dos 20 anos da independência do país, ao mesmo tempo que também assiste à cerimónia de posse do novo chefe de Estado, Ramos Horta. Passados estes 20 anos, há uma coincidência também muito interessante, que é a celebração dos 20 anos da independência, a celebração da Constituição. Eu fui, acabo de ser convidado para falar no Parlamento timorense sobre a Constituição e a independência, mas além disso, a tomada de posse do novo Presidente da República de Timor-Leste, Timor-Leste, o que significa que, como sabe, é um dos grandes protagonistas, mesmo celebrado a nível internacional, dessa luta pela independência. A conjugação destes momentos num só transforma realmente numa espécie de alegria histórica. O Presidente da República destaca ainda a unidade que existiu em Portugal há 20 anos em torno da causa timorense, com vista à independência em relação à Indonésia. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar em Timor-Leste até domingo. Notícias, edição Frederico Moreno, Antena 1, em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação também em notícias.rtp.pt. Internacional. Portugal aqui tão perto. RDP Internacional. Vamos lá trazer a boa disposição a esta segunda parte das manhãs da RDP Internacional. 8 minutos depois das 11, deixe-se ficar porque vale a pena. Há sorrisos, há gargalhadas se for preciso e há boa música em português para dar e vender por aqui na sua rádio. Até à uma, estamos juntos. Eu sou a Karina Jorge. Aproveite. Há música para ouvir já a seguir. E posso garantir que é muito, muito bem disposta. Diana Castro com Ginger Ale para ouvir. Não sou gata borralheira, mas deixa na cabeceira sonhos e vontades para não cumprir. Ainda nem é quarta-feira, não sei se lá chego inteira. E se o multitasking nunca tiver fim, até parece mal. Já me libertei da superman, não movi montanhas, mas tentei. Quero escrever outro fado, parece um disco riscado. Expectativa que alguém inventou ser capaz de amparar o mundo inteiro e esquecer amor em uma panda, quase que ia queimando. Ainda bem que sabes mesmo quem eu sou. Internacional. Portugal aqui tão perto. aproveitando o embalo do Expresso Transatlântico com esta Alfama, Texas, com ligação direta, nada melhor do que lhe dizer mais uma vez que pode e deve abusar do nosso WhatsApp. O WhatsApp da RDP Internacional está à sua espera em mais 351-91-110-1026, mais 351-91-110-1026. As suas mensagens são sempre bem-vindas, queremos saber tudo, tudo sobre si. Aproveite e faça-o ao som de Fernando Daniel. Chama-se Espera. Eu já sei quem sou e o que fiz foi para bem de mim. Sou o que não fui e serei. Vale mesmo a pena a espera, porque já a seguir temos a música que junta Ana Moura com Pedro Mafama. Expedição Lusitânia. Em 2022, celebra-se o primeiro centenário da travessia aérea do Atlântico Sul, realizada por Gago Coutinho e Secadura Cabral. A partir de 3 de abril, 9 veleiros e 30 tripulantes deixam Lisboa para replicar por via marítima o percurso desta icónica viagem. Acompanhe esta jornada todas as quintas-feiras pelas 9h15, com repetição às 23h30. Expedição Lusitânia, na RDP Internacional. De qualquer parte do mundo, uma linha direta com o coração da rádio. 213-822-0195. Ligue-se connosco. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Se está em África, sintonize o satélite Intelsat 907. RDP Internacional. Voltamos à nossa ronda pelo relatório do Mercúrio. Temos 23 graus em Paris, 17 em Londres. Nova Iorque está com 14 graus. Toronto, no início da sua manhã, com 8 graus nos termómetros. 7 em São Paulo, 31 em Panjim. Dili está com 29 graus e Sydney com 16. RDP Internacional. Lançada na passada sexta-feira, aliás, foi um dia 13 de maio absolutamente rico em lançamentos musicais e esta foi uma delas. É absolutamente fascinante. Não fosse feita com amor. Ana Moura e Pedro Mafama lançam esta Agarra em Mim. Tem o ritmo certo para esta manhã de quarta-feira. Ora, ouça. Agarra em mim. Se eu não agarrei em ti quando tu estavas a cair, se eu te contasse o que foi aqui, tu já estavas a fugir. Eu ando a sentir falta de ar quando tu não estás aqui. Na cidade a vaguear, estou a sentir-me morto vivo. Eu fui bandido e eu sei, estava a fugir ao compromisso, a beijar santas no andar. Não me importo, diz que disse. Eu vi a faca assim de lá e gritei calma que antes disso eu tenho amor para declarar e coisas a declarar eu fiz. Está escrito no papel, Deus não me deixa mentir. Eu estava a sentir-me um vampiro até ser mordido por ti. E quando eu já falar sozinho lá no final do caminho guardo o melhor de mim. Avistei ao longe um barco.